சதவீதம் தான் அவசர பட்டங்கள். 229 South Bank. You can via Alpha Arrival, speed level 060. Controle 08 da 715, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 275, passa 1000 pés na Salvador. Azul 275, contato ao lado do Coagem, 2.1, transição ótima, número 300. Via San, voo no ótimo, número 300, 275. Voo 190, 2.6, altimetro 90, na parte, na área, autorizado, espaço, 200. Thank you. próxima indicação de receber chegada 10 para 4.3, último transverno 5. Serenando 421, decorda 5.3, sendo controle 1.2.0, último ao 8.1. Obrigado. Na 230, sendo o pessoal do CV chegado para mais de um ano, para o 0050. America 69 and have inside space to land, runway 10, how are we? 71, eu sou medicação, disse a gente chegar a 10 para a nível 062. Terra Lima está autorizada, agora está ali para o Paulo. Terra Lima, escutou o Paulo? Correção, Está motorizado em 19, 7, 7. 2 1 1 2 para 2 1 6 na LS autorizado, ponto sobre 0, altimetro 0, grosso. favor, está autorizado em direção a 35, reparte a reação. Por favor, decolou da lotar. Eu estou com você, eu estou testando 5-0-0-1. Por favor, só fecha mais coisas. passar a sua idade, aliás, eu ia falar. Tá na 0.4. Xalama 3 na 2, apresenta direto para o Romeu, ponto 0 para o última tendência. Como é que é? Confirme intenções de pouso na lanterna na nossa. decolada 34. Controle 120 decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, um bom dia. Eu vou 5893, passando agora 1410. Eu 5893, contato na banda virtual, a gente vai sair da rua, vamos para a palestra e vamos para o Brasil. Quem pedindo que armou Uno para o 360, o Uno 5893. Deve ir ao próximo passo,